Rap, abreviação para Richmond Poetry, gênero musical criado por negros norte-americanos que se caracteriza por ritmo acelerado e a quase inexistência de melodia e harmonia. As letras, em geral longas, são interpretadas a meio caminho entre o cantar e o recitar. O verbo rap em inglês significa dar pancadas e usar linguagem rude. É exatamente o modo de conduta dos rappers. Falam dos problemas cotidianos da comunidade negra dos Estados Unidos, mas de forma violenta. As letras servem-se de gíria dos guetos e das gangues que habitam os bairros pobres das metrópoles do país. É executado, em regra, por uma dupla. Um DJ que cuida da parte sonora, ou seja, dos efeitos especiais obtidos pelas mixagens, ao lado do MC, mestre de cerimônias, que encarrega-se do texto. O rap é associado desde o início aos grafiteiros e à dança de movimentos bruscos e sincopados. Origens. O rap nasce nos Estados Unidos em 1979, quando o grupo Sugar Hill Gang lança Rapper's Delight e vende 2 milhões de discos. Seguem-se outros lançamentos, a maioria em compactos, que custam pouco e permitem a divulgação de inúmeros grupos. A agressividade dos rappers causa logo problemas com a justiça. Em 1988, um juiz da Flórida proíbe a distribuição do disco do grupo Two Live Crew, por considerá-lo obsceno. As canções descrevem de modo explícito atos sexuais. Em outubro de 1991, The Predator, composição do Ice Cube, fala do ódio que anima os negros contra os comerciantes coreanos em Los Angeles e do espancamento de Rodney King por policiais da cidade. Run DMC, Ice-T, Kurtz Blow e NWA são outros nomes de destaque. No final da década de 80, o rap mistura-se a outros gêneros. Surgem o jazz rap, o ragamuffin, que mistura o rap com reggae, e o dance rap. Há ainda o rap consciente, que fala de problemas políticos. O seu principal porta-voz é o Public Enemy. O rap chega ao Brasil no início dos anos 80, ganhando espaço na indústria fonográfica. Em São Paulo, há duas tendências. A romântica, representada pelo Sampa Crew, e a conscientizadora, que tem o seu maior expoente no grupo Racionais MCs. E o movimento continua. Mais 12 revelações do rap nacional pra você.